Ô Lucas, você pinta como eu pinto? Vai se fuder, mano. Ah, eu preciso brincar, senão eu vou dormir, cara. Desculpe então. Ah, eu aceito as desculpas então. Tá gravando já essa porra? Não. Olá, ouvintes! Meu nome é Igor, está começando mais um ConspiraCast. E eu digo, as ideias de um homem não são necessárias para mudar o rumo de uma nação. São necessárias o complemento de um povo para poder fazer algo grande, seja bom ou ruim, acontecer. Hitlerado? Carvalho. Não, fui eu que pensei isso Caramba. mesmo. Ah, tá. Ah, foi, sim. Fui eu mesmo, Foi, procura essa sim. frase aí e vê se tem alguém que falou isso no Google. Vou procurar, Procura, anotei quer que eu repito? Aqui, ó, Eu quero que você repita, eu quero que 1933, você repita. Adolf Hitler na Polônia, no meio da praça. Quem? Igor, se eu não me engano, você tá sendo ardiloso, dissimulado, doloso, falacioso, falaz, falso e fingido. Ah, tá. Cara, se eu sou um filósofo, desculpa. Você tá sendo Aldrabão. Aldrabão, embusteiro, enganador, farsante, impostor, inturjão, loroteiro, mendaz, mentireiro, patranheiro, trampolineiro e trapaceiro. Isso eu fui a minha vida inteira. Olá, ouvintes, eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. Como é que você pode comer o seu pudim se você não terminou de comer sua carne? Como é que é? Entendedores entenderão. Olá, ouvintes, eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites e... Morre, filha da puta! E morreu. Madeira! Boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é o Rufus, o amigo lenhador de todas as noites. E pra mim, história fica no museu. Eu vivo a realidade. É isso. Acho que a gente tá começando a melhorar as nossas entradas, porque dá pra perceber do que é o tema. E hoje a gente... hoje a gente vai falar sobre o período entre guerras. Mas quais guerras? A guerra do Peloponeso? A guerra do Vietnã. A guerra de 100 anos e a guerra de Troia. Isso, é esse período entre guerras, que inclusive vai do presente pro passado. Presente não, né? Mas... Minha mente funciona de formas que o tempo não explica. Entre que guerras que nós vamos falar? Nós vamos falar daquela Guerra do Fogo, né? É, famoso isso. Famoso filme do Ringo Starr. É, mas é o período entre guerras, entre a final da Primeira Guerra e o começo da Segunda. É um período que quase ninguém explica, mas é que é muito importante pra entender como é que se desenhou o século XX. Ah, mas tudo isso... Porque quando Deus me desenhou, ele... Nossa, enfim, não. Depois... Tudo isso... Depois dos e-mails. Vamos para os e-mails. Queiroz. Oi. Temos e-mail hoje, Queiroz. Então, Queiroz, lê pra mim. Então, o Queiroz, eu vou ler um e-mail aqui, que... Na verdade, não, eu não vou ler, deixa eu ver, só são 3 e-mails, 4 pessoas, eu vou deixar vocês lerem e-mails. Então, eu vou pedir agora pro Queiroz ler o e-mail ali. Vai lá, Queiroz, lê pra gente o e-mail da Alice aí. A Alice, ela mandou um e-mail pra gente, simplesmente, é bem sucinto o e-mail dela, eu acho que isso é a melhor coisa em quem manda e-mail pra gente. Seja sucinto e não fala muito, não, seu filho da puta. Não, brincadeira. Brincadeira, não, manda e-mail grande. Alice mandou um e-mail, ela falou assim: adoro o trabalho de vocês. Sempre me fazem rir. Aí vem o emoticon que eu não sei interpretar. Esse é o Pac-Man de cabeça pra baixo? É um biquinho, ela tá fazendo um biquinho de beijo. Ou com a boca aberta, pra mim ela tá com a boca aberta. Tipo, ha, ha, ha, ha, ha. Tá, sempre me fazem rir. Não desistam, soldados Ryan, do podcast. O que ela quis dizer com soldados Ryan no podcast? Ela ouviu Props 2. Falou acho que ela é Trevor Alone. Ela mandou assim, ó. É até complexo o e-mail dela. Ela falou assim: aliás, e-mails chegam. Eu acho que ela tava naquela época que a gente recebeu pouco e-mail e ela mandou naquela época e o e-mail dela só chegou agora. É, se perdeu no espaço-tempo. É interestelar o e-mail dela. Se perdeu num buraco de minhoca. É meio complexo e é isso esse e-mail. Mesmo. O e-mail dela é só isso. E um emoji muito obrigado. É Hail Hydra. Isso. Hail Hydra. Isso. Muito obrigado, Alice, pelo teu e-mail. Você que é do País das Maravilhas, eu acho assim, adoro o seu trabalho, sou muito fã, gostei do filme que você fez com o Johnny Depp. Alguém quer falar alguma coisa do e-mail da Alice? Ela pode ter mandado e-mail do País dos Espelhos também. Exatamente, pode ser do País dos Espelhos. É que e quem agora foi o autor? Ah, foi Lewis Carroll, que era um matemático. Tá esperto. Vamos repetir tudo? Vamos repetir os papos, é isso? Vamos repetir pra parecer que a gente é inteligente, com informações que não foi a gente que deu? Bom, mas esse é o e-mail da Alice. Muito obrigado, Alice, pra você mandar esse e-mail sucinto. E agora eu vou pedir pro Queiroz, gordo, pra ler o e-mail do Mangá Cavaldo. É tipo o Ed Murphy. É uma pessoa só, faz todos os personagens, né? É tipo o clipe do Rei A do Outcast. Bom, mangá Cavaldo manda pra gente o seguinte: ConspiraCast 17, o retorno de Uff e as Logias. Os gnósticos já afirmavam há mais de 2000 anos que o ser humano habita todo o universo e não só a Terra, e que nada mais são do que vizinhos nossos e que nada tem de extraordinário. Só os malvados e perversos é que não podem ter contato com eles, porque são muito avançados e a tecnologia deles em mão erradas, em mão de pessoas que guerreiam com seus próprios irmãos, levariam essa guerra para os seus vizinhos de outros mundos. Nessa missão, mostram que os homens que vivem no planeta da nossa galáxia, onde são mais atrasados tanto tecnológica quanto moralmente, vivem na Terra e que eles chamam de planeta Purgatório. É importante falar que esse mangá Cavaldo, eu percebi, é o Valdo Alves lá, que ele é um ouvinte Valdo que esse Alves. Mês foi o ouvinte do mês, quiçá do semestre. Bateu é, tipo a que os cara, é tipo quando você vai pro McDonald's, tem aquele quadro. Funcionário do mês. Não, mas vai estar o rostinho do mangaka. Ele comentou em o nome vários. Dele é Valdo, mano. Ele comentou em vários episódios. Cheguei. Agora ninguém mais te quer. Chapolin, né? Agora ninguém mais te quer, foda-se. Mas ele comentou em vários episódios, ele deixou vários feedbacks pra gente, mandou e-mail e ouvinte do mês, parabéns. Ganhou um troféu de joinha. Muito obrigado, Valdo, mangaka. E olha só quem chegou aí, é o Tartamudo. Só pra perguntar, ô pequeno, como é que foi sua lua de mel lá com os outros, cara? Foi boa? Ixi, cara. Chegou atrasado pra gravar? Tava lá ainda? É. Até o talo. Tava tentando pegar meu camping na Campus Party. Pegou a dignidade de volta. Pegar as pregas de volta, né? Porra! Chegou atrasado no bloco de e-mail, não vai se apresentar. Você vai ter que ler essa porra agora. Na verdade, eu achei que teria um 4 e-mails, mas pelo visto não. Na verdade, deve ter. Só que eu apaguei e depois eu procurei a gente ler no próximo episódio. Mas, um pouco antes da gente gravar, chegou um e-mail aqui. O estagiário está com o bagulho na mão, correndo aqui, falando: olha aqui, leia o e-mail. Eu gostaria de ler esse e-mail. Tá fazendo igual o Tatu da Ilha da Fantasia, né? Caralho. Ô, Igor, é você que vai ler o e-mail? É, porque é um daqueles e-mails que enaltece a minha pessoa, né? Ai, então vai, Queiroz, lê o e-mail. Queiroz, lê o e-mail, por favor. Tá bom. É o e-mail do Elon Jr. Olá a todos do ConspiraCast, me chamo Elon Jr. Nos falamos esses dias no Twitter, eu sou o Mr. Senhor Capeton. Opa! Ei, rapaz! É, eu conheço. Como é que é isso aí, o Senhor Capeton? Senhor Capeton. Underline. Até o satanista do caralho. É, mas me sentindo... Meu amigo, Gabriel. É, amigo do... Amigo nosso ali, ele tá seguindo eu e o Igor, só os importantes do Conspira, o Lucas não foi seguido, né? Mas... Olha eu me importando! Deixa eu continuar aqui. Mas me senti na obrigação de também mandar um e-mail parabenizando o bom trabalho de vocês. Conheci o podcast ouvindo o ZumbiCast, no qual o Igor participou. Podcast qual também não conhecia, no site do Medo B. Então ele ouviu o ZumbiCast no site do Medo B e do ZumbiCast ele conheceu o ConspiraCast. É complexo. Estamos fazendo laços que duram, laços que transcendem. O Gabrix entrou e foi embora, mas isso é irrelevante. Vai. Os primeiros... Que começou a falar de Deus, ele fugiu, né? Os primeiros que eu vi foram os de terror. Eu acho que pelo nome dele ser Mr. Capeton, ele ouviu os primeiros de terror, que me cativaram bastante, por ser um tema que curto muito. Aliás, poderiam fazer mais desses. Aí ele fala que depois passei a ouvir os outros e virei um grande fã de vocês. A evolução de um podcast para outro é notável, sobretudo na edição. I am king. Parabéns ao Igor por isso. Obrigado, Mr. Capeton. Senhor Capeton. Senhor Capeton. Eu não tô zoando o cara, velho. Eu acho engraçado o nome dele, velho. Eu assento no O. Capeton. Obrigado ao Gabriel por ter vindo falar comigo no Twitter e por ter se interessado na minha creepypasta. Mandarei ela para vocês assim que estiver pronta. E não deixei o Queiroz de lado. Gostaria de falar que me divirto muito com ele. Com as informações que vocês passam, nós, ouvintes, vamos deixando de ser tão embotados. Ele usou um termo nosso, cara. Que orgulho. Nossa, cara, que orgulho, meu. Uma salva de palmas pra nós. Deixa pra edição. Isso é um ponto bacana do ConspiraCast. Olha que orgulho. Continue com o ótimo trabalho que vocês exercem. Pela qualidade, só tende a crescer cada vez mais. Tenho divulgado vocês porque anseio que vocês cresçam, porque merecem. Muito obrigado. Nossa. Senhor Capeton. Caralho, senhor Capeton. Puta Capeton, hein? O cara diz que se diverte com o Queiroz. Queiroz, o que você tem a dizer sobre isso? O cara realmente é um arauto de nós. Cara, eu gostaria de dizer que eu quero dedicar essa vitória pra minha mãe, pro meu pai, mandar um beijo pra minha avó, pra Xuxa, pra Xaxa, pro Luciano Zafir, obrigado, viu? Mas muito obrigado, senhor Capeton, muito obrigado por falar que a edição melhorou, eu agradeço muito, eu gosto muito quando os ouvintes falam bem de mim, sabe, é muito legal ler. Tem que inflar o ego do editor. Inflar o ego, muito bom isso, mas também eu agradeço bastante o comentário geral do site, realmente, a gente percebe que melhorou, porque os primeiros eram bem ruins, mas muito obrigado, continue espalhando, espalhe a palavra aí para 5 amigos. E... Amém. Olha aí, até o Gabriel se converteu. Peraí, o cara deixou de ser satanista? Quem se converteu aí? Mas muito obrigado pelo seu e-mail. Alguém tem mais alguma coisa a comentar? Eu tenho uma coisa a comentar. Muito obrigado, senhor Capeton, pelo seu e-mail. Peraí. Discorra o seu pensamento. Eu vou agora elucidar com palavras bem escolhidas e bem diagramadas no meu discurso oral pra dizer muito obrigado pro senhor Capeton pelo seu e-mail. Cara, você realmente fez nosso dia aqui, nossa noite, na verdade, que a gente grava de noite com o pentagrama aqui, o Gabriel também ajuda a gente a desenhar no chão aqui com sal. E não, é isso. Olha lá, o cara manja. Mas, enfim. O satanista, né? Eu vou perguntar pro meu amigo Rufus. Rufus, se eu quiser ser igual o senhor Capeton, no quesito de mandar um e-mail bonito pro Conspiracast, como que eu faço? Puta, pra você mandar um e-mail bonito, usando todo o seu poderio do léxico, você pode entrar no nosso site, no www.conspiracast.com.br, entrar na aba lá de contato e escrever o seu texto lá, e o corretor ortográfico vai te ajudar a maestrar a habilidade da dialética. Alguns integrantes precisam até disso, né, Rufus? Ah, tem alguns que precisam, né? Mas você sabe que os que mais precisam é o que menos usam, né? É, realmente, os que mais precisam, os que menos usam. Esse dia eu vi um integrante comendo um churtoa lá e não usou. Mas ele não conseguiu, né, comer o churtoa inteiro e pediu pra embrugar. Embrugar que eu vou levar. E ele tentou mexer com CH em alguma coisa, mas não deu certo. Não, bom, mas vai pegar ar daqui a pouco. Mas e se eu tenho um e-mail do Ball que meu sobrinho de 8 anos criou pra mim, porque eu sou um cara daqueles que mexe no computador só pra, sei lá, jogar paciência. Como é que eu faço pra mandar um e-mail pro Conspiracast, meu amigo Pinguim? Ó, é fácil, você vai lá numa boa, acessa o seu e-mail do Ball, esse seu provedor maravilhoso, né? Todo mundo ainda usa. E digita contato@conspiracast.com.br e manda e defeca pra gente tudo que você quiser falar ou não. Elogie o Igor pra ele poder ficar cada vez mais se achando o melhor editor do mundo. E elogie a gente também, que a gente gosta de vez em quando de ter o ego massageado. Mas e se eu quiser massagear o ego do Conspiracast? Só que, infelizmente, meu léxico não é tão abrangente e meu coeficiente cognitivo também é baixo. E o único meio que eu tenho pra me comunicar com as pessoas é usando a rede social Facebook. Como que eu faço pra me comunicar com o pessoal do Conspiracast? Você vai acessar o seu Facebook, coloca na barrinha de pesquisa, sabe aquela lá em cima? Você escreve Conspiracast. Outra vez, com temudo. Aperta a lupinha, dá enter, reza pra Jesus, o que você quiser. Vai aparecer a gente. Nós somos o primeiro que vai aparecer. Ali você pode curtir a gente, que é bem legal. Lá você vai poder botar seus comentários, suas queixas, suas dúvidas, suas lamentações, ler os nossos artigos que vão ser linkados por lá, ouvir as mixtapes que o Queiroz tá devendo faz tempo. Enfim, o que você quiser vai estar lá no nosso site. Você pode cuidar da sua própria vida. Inclusive, você pode... Se você tá no nosso site do Facebook, você não vai estar cuidando da sua própria vida. Inclusive, você pode votar na nossa primeira promoção. E qual que é a nossa primeira promoção? A nossa primeira é a promoção pensada durante a urinada do Igor, que é o Conspiracast homenageia. E como funciona? Então, eu vou perguntar agora pro Igor, já que ele que é idealizador, grande Igor. O Igor. Que porra é esse Conspiracast homenageia, Igor? Quando der 5 horas da tarde, vocês rezem pra minha casa, assim, pega na bússola e... Você pode parar de enrolar e falar do Conspiracast homenageia, tá? Então, o Conspiracast homenageia, ele é uma promoção que a gente idealizou por dois motivos. Acho que a gente nunca explicou por que a gente idealizou essa promoção, né? Não explicou, gente, não. É babaca. Eu também não sei por que vocês idealizaram essa porra. Porque... também não sei. Por que você idealizou essa porra, Igor? Ela foi pensada pra gente poder enaltecer a podosfera brasileira. Porque no Conspiracast homenageia, a gente pega um programa que os ouvintes votaram e revive um tema nosso nos moldes do programa ganhador. Então ela tem dois finais. A gente vai enaltecer um programa da podosfera e vai reviver um programa nosso. Então a gente sempre vai estar com nossos temas vivos. Reciclados. Reciclados. Boa palavra. Mas Os votos do Conspiracast homenageia, o vigente, eles estão assim. O MRG, não vou nem falar o que é MRG, que todo mundo sabe o que é. Tá com 3 votos, Tosco Chanchada com 2, Nerdcast com 1, tem que colocar mais. Braincast tá com 1 e o ChupaCast tá com 1. Chupa ChupaCast. E também tem mais 3 podcasts que foram adicionados, que é o Mundo Freak, do Andrei, abraço Andrei. Pauta Livre News, que é o episódio de Se Beber Não Grave. Eu não deveria estar gravando agora porque eu bebi. Não, uma garrafa. Quando você não bebe? Boa. Boa, Gabrix. Quando você não bebe, Igor? Quando eu tô dormindo. E o Mitografias? É quando eu acordo. Eu acordo, tomo meu café. O que você tá tomando de café? Ah, eu tomo. Eles comem dente com uísque. Toma cachaça, caralho. Eles comem dente com uísque. E o Iaquecha, né? E o Mitografias. Estão todos com votos. Assim, Igor. Oi. Eu quero agora que o meu podcast, o que eu curto, sempre eu ouço e tal, eu quero votar nele. Quero que vocês homenageiem. Como é que eu voto nessa porra? Você vai na postagem, que tá pinada no Facebook, é a primeira postagem de lá. Você vai, se você bate um olho ali, tem um podcast que eu gosto. Você não vai escrever de novo. Na verdade, você até pode escrever de novo os que estão no texto da postagem, que não tem como você votar no texto. Aí você escreve, isso aí dá pra aceitar. Mas se você, por acaso, bater o olho, eu gosto do Mundo Freak, dá um like. E se, por acaso, nenhum dos que tiverem lá é o que você gosta, deixa lá o comentário, o episódio ou a URL do podcast, que a gente vai computar como um voto. Bom, além dessa promoção do Conspiracast homenageia, tem calma, uma... Calma. Lembrando o seguinte, não valem ser votados os seguintes podcasts. Monacast, Coisas que Dão Medo, Overcast, Verdades Absurdas, que já foram revividos. Sim, sim. Grandes sucessos de audiência no Conspiracast. Por favor, votem no Suinocast. Agora eu queria saber... Quem transa nessa porra? Do Rufus, que é meu amigo lenhador de sempre. Você que idealizou uma promoção. Você me falar da promoção que você idealizou. Qual é a promoção que você criou para o Conspiracast? A promoção que eu tinha idealizado era uma promoção pra gente sentir o feedback dos ouvintes. Pra saber dos ouvintes qual é a imagem que eles têm do Conspiracast e a gente poder convergir para a mesma ideia deles, né? Lógico, com o nosso toque e tudo mais, mas realmente entender quem nós somos para você. Então, o que a gente gostaria que você fizesse? Mandasse um e-mail pra gente com uma frase falando o que é o Conspiracast para você. Depois, você pode usar uma palavra para definir cada membro da nossa equipe. Dessa forma, você vai estar ajudando a gente atendê-lo. A poder melhor atendê-lo. Você vai estar nos ajudando a melhor atendê-lo. E em seguida, nós estaremos enviando para você um podcast de melhor qualidade. Pode trabalhar já como telemarketing, cara. Você vai estar aguardando na linha. Mas tem uma terceira promoção aqui, que é a promoção gata com os Piracast, que é uma fã mulher, por favor, mulher de nascimento. 18 mais, por favor. Já manda uma foto própria, de preferência, definindo o site. Melhor foto, ganha uma participação. Eu dei uma reformulada na promoção pra ela ficar um pouco menos agressiva. Faço tudo que eu gosto, deixa pra lá, mulhero. Pois no meu braço eu aposto. Aí eu liguei o rádio pra fazer isso na casa. É do momento do ápice, hein? É hora da gente tomar nossa cerveja! É hora de tomar nosso uísque! Energético! Ices! Qualquer bebida, Gami. Gabrix, eu tenho uma dúvida, mas uma dúvida muito grande, assim, impossível de ser tirada e sanada pelos meios convencionais, como por exemplo aquele Yahoo Perguntas. Como é que eu faço pra ter essa dúvida sanada? É muito simples. Você vai mandar sua questão, sua dúvida, sua. Não, questão, sua questão espiritual. Como? Sua questão. Questão e Capetão, né? Eu tava pensando nisso, é irmão do Capetão. São dois irmãos, o Questão e o Capetão. Você vai mandar para pergunta@conspiracast.com.br. Pergunte. Não, se mandar errado não vai chegar, né? Tanto faz, mano. Tanto faz, exato o negócio, é e-mail. pergunte@conspiracast.com.br. Igor, lá você pode mandar qualquer coisa que o Google não responda para você. Igor, deixa eu falar uma coisa pra você. Oi. Aqui nesse ambiente que a gente grava, a gente tá entre amigos. E eu sei que sem amigos a gente não é nada. Não, porque amigo é uma coisa pra se guardar debaixo de chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na terra se ouviu. De Newton Nascimento. Não, cara. Mas enfim. Cadê o botão do desouvir? Desouvir. Quem que é um podcast amigo nosso que a gente tem que fazer a divulgação aqui para que promova? Para que assim promovamos, ó, promovamos os ouvintes a escutar um conteúdo diferente do nosso. Quem é o Zumbicast, um podcast amigo nosso. Que fala sobre terror, basicamente falando sobre terror, até porque o nome é Zumbicast, né? E falando sobre terror, horror é o maior portal de terror e horror no Brasil, hein? E participei lá. Participo lá, às vezes, né? Sete fácil, assim. Alguém quer fazer o gancho que eu pegar podcast. O gancho que eu sei? Deixa eu zoar primeiro, depois, né? Podcast, inclusive, onde está o marido. O Gabrix. Isso, o Gabrix. Você não quer marido, não, do seu não, não, esposo? Peraí. O esposo. Companheiro, parceiro. Companheiro, parceiro. Pera que agora eu vou apelar. Cônjuge. Pera que agora eu vou pelar, mano. Ele tá colocando no sinônimo. Sinônimo de parceiro. Nubend. Porra! Nossa. Você não quer falar com o seu consorte? Manda um beijo pros outros, vai. Fala que você o ama, vai, manda. Ah, cara, vocês são o cu, viu? A minha vida, a vida dele juntos, não tem nada a ver com vocês. Olha, saiu aí. Bem ainda, hein? Saiu bem, ele usou a zoeira a favor. Mas, olha, falando em esposo, acompanhante. Isso, garota de programa. Confrade. Confrade. Confrade. É, falando em cu, eu lembrei de uma coisa, cara. O quê? Whatevercast. Ah, a música aí que eu esqueci de pôr no podcast. Mas e se eu quiser ouvir o Whatevercast, então, como é que eu faço? Eu entro lá no site deles. Não, tem que ir. Obrigação. Entrem em www. Torce pro Igor cortar essa parte. Eu quero que se foda. Tá pagando, né? Hã? Tá pagando, né? Tem que falar certo. É, eu sou dono dessa porra também. www.whatevercast.com.br. Lá você encontra resenhas de filmes lá. É, comentários sobre novos trailers, novas coisas, tendências que vão sair no ano de 2015. Vocês ouvem um pouquinho de política com o Politicando. E vocês têm um podcast que fala sobre assuntos diversos aí, de uma maneira um tanto quanto revoltada. De ser. Dá uma conferida lá no Whatevercast. E outra coisa, Igor, eu queria falar pros ouvintes pra eles avaliarem a gente no iTunes. É verdade, né? Acho que eu nunca pedi isso. E acho que até porque ninguém avalia. A gente tá bem colocado no iTunes, mas... Duas pessoas votaram com 5 estrelas, mas a gente tá bem colocado no iTunes, mas bom, avalia lá se quiser, se achou que tem que avaliar, deixa comentário, a gente vai ler se tiver também. Dê a sua nota. Acho que com essa informação a gente pode ir pro tema. Acho que já pode ir pro tema, né? Bom. Ah, então vamos pro tema, então. Beleza. Bora nessa. Queiroz. Bom, a gente vai falar aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, só que antes do segundo sempre vem o quê, Igor? Ah, sempre vem... Antes do dois vem o um, geralmente. Geralmente. Normalmente. Então, pra gente entender o que aconteceu, muitas vezes as pessoas não sabem o que aconteceu, fala de Hitler, fala de nazismo, fala de neonazismo, fala dos atentados aí, a Charlie Hebdo. Não tem nada a ver com o nazismo. Mas ninguém sabe o que é o nazismo. Tanto é que confunde o nazismo com o atentado com o Charlie lá. É, claro. Então, vamos dar um contexto aí. A gente vai dar um banho de Alemanha aqui nesse episódio. E eu queria saber, Igor, como é que foi esse contextinho aí, esse fim da Primeira Guerra? O que aconteceu nessa porra? Deixa eu fazer um adendo. As palavras banho e Alemanha na mesma frase no Brasil, acho que não são mais legais. Por quê? Tá, por favor. Depois do banho que a gente tomou na Copa, isso vai, né, traumatizar quem ouvir. Ah, então, mas salve o terceiro raio. Quer dizer, salve a Alemanha. Não, quer dizer, essa parte. Não manifeste sua opinião. Vamos lá. O que aconteceu aí? Ó? Fala pra gente o que aconteceu em 18. Nossa, então, rapidão. Hoje é dia 17, que um do Brasil e 7 da Alemanha. Nossa senhora. Aí sim. Então, Igor. No final da Primeira Guerra, a Alemanha perdeu. Na verdade, não era nem Alemanha. Era Império Austro-Húngaro no final da Primeira Guerra. Primeira Guerra é um episódio pra... É um tema pra outro episódio. Mas é importante a gente saber que a Alemanha perdeu. E ela perdeu muito. Mas quem fudeu muito, né? Fudeu muito pra Alemanha. Quem que puxou a Primeira Guerra? Foi o Francisco Ferdinand que deu todo aquele negócio lá. Mas só pra falar quem eram os combatentes. Na Primeira Guerra tinha a Tríplice Entente, que é França, Império Britânico, britânico, a Rússia, a Itália e os Estados Unidos. A Itália sempre se fode nas guerras. E, na verdade, a Itália muda de lado, viu? Ela não começa com na Tríplice Entente, não. Aí tem a Tríplice... É uma palavra difícil. Tríplice Aliança, que é a Alemanha, mas, na verdade, é a Áustria-Hungria, que tem Baden... São reinos, isso. O reino de Baden, da Baviera, da Prússia, da Saxônia e de Württemberg. Oxa! Gastou, hein? É. Aí tem aqui a Áustria-Hungria, que tá repetido, e a Bulgária e o Império Otomano, que é o povo dos turcos lá, essas coisas assim, que depois foi desmantelado. No final da Primeira Guerra, inclusive. A Alemanha perdeu. A Alemanha perdeu na Primeira Guerra, ela teve que assinar um tratado, que foi aquele famoso Tratado de Versalhes. Tem esse nome porque foi assinado na cidade de Versalhes. Ah, eu acho que é válido, né, cara? Na verdade, esse é o segundo Tratado de Versalhes. Teve um outro que foi assinado. Igor, só pra perguntar. Não, peraí. Você falou que a Tríplice Entente era composta por França, Império Britânico, Rússia, Itália e Estados Unidos. Uhum. E que a Itália, na verdade, ela trocou de lado. Ela começou pela Tríplice Aliança e foi pra Tríplice Entente. Isso. Ah, tá. Beleza. Ela trocou porque ela viu que ela ia perder. Aí ela falou, meu Deus, eu acho que eu vou... Já que ninguém viu, eu vou trocar de lado pra quem tá ganhando. Foi esperta. Foi, mas se fudeu. Tanto é que tava com juros e população desempregada. Que o fascismo tomou poder. Enfim, o rei lá, Guilherme, acho que é Guilherme alguma coisa, o rei de lá. Não, mas o que aconteceu com a Alemanha, que ela perdeu a guerra? A pessoa, às vezes isso não fica muito claro nas aulas de história, né? A pessoa chega assim, ah, a Alemanha perdeu a guerra e tal. Não é que nem perdeu um jogo mas de futebol. Mas ganhou a Copa. Não se fode. Não é que nem um jogo de futebol. O que acontece quando a pessoa perde a guerra? Então, como é que ela se fode? A Alemanha, ela se... A palavra da quando a Alemanha perdeu a primeira... Imagina o GTA V, quando você morre. Botou, hein? Ela GTA V, você morre, se fudeu. Apareceu isso pra Alemanha, porque assinando o Tratado de Versalhes, ela teve seu exército reduzido para um contingente de só 100 mil homens, é o máximo que ela podia. E muitos dos soldados tiveram que ser dispensados. Um deles que conseguiu ficar, sabe-se lá como, foi o Adolfo. Ela o teve. Bigodinho? Isso, o Marco alemão foi extremamente desvalorizado a ponto de que para comprar um pão você tinha que ir com uma carriola. Isso é verdade, não é exagero não. Você ela levando uma carriola do quê? De moeda pra comprar o pão, é isso? De moeda, carriola de moeda pra comprar o pão. É, tá quase no Brasil isso aqui, hein? Fica atento aí, povo. Fica atento aí, hein? Na Argentina isso, já tá não, quase isso. Isso porque a gente nunca perdeu a guerra. Enfim, mas, segue aí. Mas, ô Igor, o que falava exatamente esse Tratado de Versalhes, só pra deixar claro? O Tratado de Versalhes, ele impunha restrições à Alemanha, são essas restrições que eu tô falando. E ele também tinha perda de desanexação de territórios da Alemanha, que na verdade essa anexação foi a anexação, não vou lembrar a região direito, que essa parte eu não pesquisei mesmo, mas eu vou falar de cabeça que eu lembro. Seriam os países conquistados por ela, né? Então, foi isso. Na guerra ela pegou uns... De volta, tá ligado? Ela conquistou uns países na guerra, que não era dela, aí depois perdeu, e a Alemanha ficou, você tirou meus países. Não, não era bem dela. Ela pegou e depois perdeu. Se você, entendeu? Eu ia fazer uma referência, mas não vai pegar muito bem. Eu meio que roubei alguns países, tipo roubar alguns temas. É, isso, que tá muito estranho. Tá muito estranho, mas... Não, eu meio que roubei alguns países, aí eu perdi a guerra, eu tenho que vomitar os países que eu peguei. E você ainda acha ruim. Tiraram meus países, mas nunca foram seus. Aí teve todos esses problemas. A Alemanha, ela também perdeu patentes de remédios, perdeu indústrias siderúrgicas, perdeu muita coisa. Porque... Mas aí você falou que a Itália, que era a vira-brequim lá, ela tava do lado da Entente, depois trocou de lado porque era o lado que tava ganhando, a Alemanha, né? Uhum. Por que, como é que perdeu depois? Não, porque a Itália, ela nunca foi uma... Ela nunca teve um poderio militar muito forte. Tanto é que na Primeira e na Segunda Guerra ela saiu arrasada. A Entente ganhou, só que a Itália perdeu, porque ela foi desolada, ela gastou muito na guerra, ela teve todos esses problemas. Tanto é que essa situação precária do país abriu a possibilidade do Mussolini, que é um ex-socialista, era, né, já morreu enforcado, inclusive, e rechaçado, abriu essa possibilidade de ele poder tomar o poder, derrubar o rei, mas... Não, mas o que eu falo é o seguinte, como é que a Tríplice Entente ganhou a guerra? Teve algum tipo de participação especial? Um Chuck Norris que chegou lá e pá, vai se fuder todo mundo? Sim, o Chuck Norris chama Estados Unidos. Um dos motivos do boa parte dos Estados Unidos ser esse grande império, podemos dizer, né? Ele era só financiador, ele não participava direto da guerra, ele era o mercadante, ele vende armas, comida e tudo esse tipo de coisa. Então acabou que ele ganhou muito dinheiro na época da guerra e depois ele entrou na guerra, chegou, colocou o pau na mesa e resolveu a brincadeira. De pau você entende, né? Agora que você tá casado. Não, os Estados Unidos é tipo aquele jogador de futebol habilidoso que entra aos 43 do segundo tempo, faz 5 gols e fala: nossa, eu ajudei o time a partida inteira. Não, deu apoio lá, porque você é um nome renomado, mas você não tava a partida inteira lá. Você entrou quando tava todo mundo acabado e falou que ajudou sempre e ganhou. Os Estados Unidos, na Primeira e na Segunda Guerra, ele é bem assim. É, ele sempre foi assim. Até hoje, inclusive. Em toda guerra que ele entra, que alguém já tá disputando, ele é assim, né? Menos na do Vietnã, que ele perdeu bonito. Mas é, perdeu bonito? Bonito foi nada. Ele teve que começar a jogar tanques e veículos dos porta-aviões pra conseguir fugir mais rápido. É, a retirada de Saigon. Então. Não, mas assim, você falou que a Alemanha teve que devolver algumas coisas que ela pegou. Eu vejo isso como aquele jogo que você tem, tipo Minecraft. Você faz as coisas, você pega as suas coisas e tal, você vai construindo todas as ferramentas, de repente você morre, você perde tudo com a experiência e material que você conseguiu. Ah, tem um jogo, Tibia. Tibia é assim. Foi meio que assim quando você foi a Alemanha, então. Ah, e só pra dar um adendo, a região que a Alemanha perdeu é a região da Alsácia-Lorena, que eu não lembrava o nome. É, maneirão, gostou. Ah, bom, e você falou... Agora é o seguinte, Igor, meu amigo. Opa. Você falou aqui pra gente que a Itália sempre se fode nas guerras. A gente pode falar que a Itália, então, é um café com leite? A Itália é um café com leite das guerras. Na verdade, não, né? Porque ela não é tratada como café com leite, porque ela sempre se fode. Café com leite não faz parte da brincadeira, então você ela não é mexe com ele. Ela é o caçula, mas da família Joselito, tá ligado? E bate sempre. A Itália não, então, deixa eu ver se eu entendi, então. A Itália, o café com leite da Itália seria com relação à hora de fazer outro tratado. Porque a Itália, na Primeira Guerra, ela se virou contra a Alemanha no último minuto, ficou do lado da Entente pra tentar se dar bem. Mas e na hora de assinar o tratado? O que, que a Itália ganhou? É, que nada. Uma rola, Itália. Nada, porque é ela não tinha nada. Ah, ela ganhou aquele vídeo dos Portas dos Fundos lá, rola. Rola, a Itália não ganhou nada. Ela ganhou suporte dos outros países só. Ela ganhou um... Valeu, cara. E um tapinha nas costas, assim. Tanto é que os italianos ficaram desiludidos, assim. Ah, a gente ganhou, mas não ganhou nada. Ganhou o prédio quebrado. Não, mas eles tinham alguma pretensão de ganhar alguma coisa com a guerra? Não, mas assim, se você tá no lado que ganha, espere-se que você vai tirar um dinheirinho, tirar alguma coisa de algum país, né? A guerra é assim. Guerra nada se ganha. Na verdade, a Itália é uma filha da puta, tá ligado? É que eles viram a casaca, Itália, né? Na verdade, se não me engano, ela chegou a pedir alguma coisa no tratado. De dois territórios. Tipo war, sabe? Eu quero o território aqui, Vladivostok, e eu quero Labrador. Mas não deram porra nenhuma pra eles. É aquele trato que você faz, né? Você me ajudar a matar o Exército Vermelho, a gente faz assim e tal. Mas no final não deu nada, né? É, exatamente. Depois eu entendi tudo que você falou, Gabrix. É isso aí, não sei o que lá. Não sei o que, não sei o que lá. E não deu em nada. Você só concorda porque ele não sabe o que falar. Mas eu acho que a Itália não sabe brincar, né, cara? Ela não tem condição de entrar numa guerra. Então, mas qual que era a situação da Itália nesse tempo aí? O que tinha dentro do país? Tinha italianos. Além de pizza, porque... Tinha o Marlon Brando também, o Marlon Brando tava lá. O Al Pacino. Não, mas a situação da Itália no final da guerra... Ó, e os territórios que você falou, Gabriel, território de Fiume e Dalmácia. Como é que é? Dalmácia. É de lá que vem os dálmatas? Isso, 101 dálmatas, né? Cruel, cruel. Mas então, no final da guerra, a Itália se debatia com uma grave crise econômica e financeira. Eu acho que, né? Só acho que parece ser a mesma coisa. uma crise econômica, financeira e monetária. Ou seja, eu tava arregaçado. Não, peraí, eu vou explicar. A crise econômica é referente à economia do país em si. Questão, os setores da economia, comércio, indústria e agricultura. A crise financeira é a Itália tá no vermelho. Ou seja, ela não conseguia vender nada pra poder ganhar dinheiro e não tinha dinheiro nenhum pra pagar as próprias contas. É tipo um desempregado que tá devendo aluguel, água, luz e telefone. Parabéns, Gabriel. Econômica financeira. Parabéns! Mas nossa, ela é... Gastei minha inteligência do ano. Ele acha que ele é burro? Porra. Não é, não. É, vamos, né? Levou mais de 20 episódios pra poder... E... O exército alemão assina rendição na cidade francesa de Compiègne. Além da crise financeira e econômica e... Peraí. E monetária? E monetária. Tinha uma crise inflacionária também. Hein? Monetária, 3 pontinhos. Etc, etc. Não, monetária é por quê? Porque o dinheiro da Itália, a moeda vigente na Itália estava desvalorizada ante o mundo. Parece, parece um país da América Latina, né? Mas então, teve a quebra de produção, Brasil. O encerramento... o encerramento das indústrias, a elevada inflação, tudo que se espera de alguém que ganha a guerra, só que não, né? Ah, eu acho que quando eu ganho a guerra, eu tenho que entrar em crise financeira, é isso que eu quero. Eu vou entrar em guerra pra ter uma Dilma. No... Opa! Opa! Viu, mas e você falou da Itália, mas a gente tá focando aqui no banho de Hitler. O que aconteceu com o país natal de... Não, não é nem nacional. Nossa senhora. Eu sou burro, cara. Que loucura. A Alemanha se fudeu na Primeira Guerra também, não fudeu? Sim, bastante. O que aconteceu com a Alemanha aí depois da Primeira Guerra? Então... É pior a situação da Alemanha do que a da Itália? É muito pior. Porque querendo ou não, a Itália ganhou a guerra, né? Entre aspas, gigantes. A Alemanha foi julgada a única responsável pela guerra. Só ela ali. E o Versalhes, o tratado, né, impõe pesados reparações ante a guerra que ela causou. E eu li um negócio aqui que eu não sabia, que ela foi negada a ela adentrar a Liga das Nações. Inclusive o Queiroz fez uma piada aqui da Liga da Justiça e o Homem-Aranha que eu não entendi. A Liga da Justiça e o Homem-Aranha são universos totalmente diferentes. Eu acho que não, seria não, Vingadores. Mas se você tivesse colocado Vingadores e Homem-Aranha, eu ficava quieto. O Joker tá aí, né? A Joker tá aí. Posso falar ou vocês vão ficar com essa viadagem? Ih, pegou ar. Tá difícil, hein? Tá, cada um pega ar num dia. É, se fuder aí, ó. Eu fiz a brincadeira, porque Liga das Nações lembra Liga da Justiça. E o Homem-Aranha não tá na Liga da Justiça. Nossa. Cara. Não, porque ele é da Marvel. E a foda-se, Liga da Justiça mas ele tá na Liga da Justiça? Sim ou não? Continua, assim, cara. Ele nunca pediu pra Liga da Justiça. Não, então, foda-se, eu não falei. Não tem que corrigir sem botamento. Isso, fala por cima de mim. Botado. Fala por cima de mim. Eu não falei que ele queria entrar, eu falei que ele não estava. Então, mas voltando. E os germânicos, inclusive tem uma cerveja muito boa que chama Germânia. Eles veem esse tratado como um insulto à nação deles. Você vê que esses caras eles são um pouco nacionalistas, né? Eles são um pouco pegadores de ar. Eles pegaram ar fácil, né? Só porque seu país foi desolado e fudido na guerra, você vai pegar ar. Não, mas então era um fosse alguma coisa infame, né? Não, então basicamente a Alemanha viu o Tratado de Versalhes como um insulto e pegou ar. E no final da Primeira Guerra era o Império Austro-Húngaro, lá que a língua já tá, né, já entrando em estado. É, você acabou de calibrar o copo e você não quer que a língua enrola, né? Tinha o Império Austro-Húngaro, ele foi desmantelado. E o que nasceu a República de Neymar. Ousadia! República de Neymar, que é isso aí? É uma república onde reina ousadia e alegria, cara. Na minha casa é pagode todo dia. É Toys. Achei o nome do programa. Cheio de tiro na pressão, eu vou com tudo. É. Só espalhando o alegria pelo mundo. Esse era o hino da República de Neymar. Não, mas ó, só pra saber. A Alemanha, ela assinou esse tratado de Versalhes? É, teve que assinar, né? Não é assim. Eu não vou assinar. Chega um inglês e um americano e fala, assina. Basicamente não... assim. É, imagina um cara lá no interior daqui de São Paulo, no começo do século. Aí ele engravida a filha do dono da fazenda de café. E ele é um peãozinho. O que que acontece? Ele vai casar, mesmo que ele não queira. E na hora que ele vai falar que ele aceita se casar, o padre pergunta, você aceita? Ele olha pra trás e tá o pai da mina com a arma apontando pra ele. Tá o trapizomba do lado, tá o trapizomba. Foi o que aconteceu na Alemanha. Mas ele considera o casamento como um insulto? Impossível de aceitar? É, quase isso. Que fere o orgulho germânico dele. É. Fere o orgulho germânico. Eu vou usar isso sempre agora. Tudo que for um insulto pra mim, falar, isso é um insulto impossível de aceitar e fere meu orgulho germânico. Nossa. Aí você vai preso por apologia ao nazismo. Então nós estamos tudo fodido aqui. Ah, é claro, porque todo mundo tem suástica tatuada no corpo inteiro aqui. Segundo o Fernando do Evercast. Ô, Fernando, manda um recado pro Evercast. Ô, Fernando, essa sua piadinha essa sua piadinha forçada do queijos é um insulto impossível de aceitar. E... que fere meu orgulho germânico. Faz o cara pegar ar. Aqui na nossa Deutschland, a gente não aceita isso. Bom, mas e aí, Igor? Que continua a história? Porque isso é uma história, a gente tem que contar a história. É, tem que contar. Eu quase estudei pra ser isso, né, então... Mas e aí, o insulto, o pai, a Alemanha fez o quê? É, então assim, vamos adiantar um pouco, porque assim, aí tá, a Alemanha ficou de mimimi lá, tudo, mas chegou um presidente, que era um grande professor de matemática também, Wilson, aí ele falou pra Alemanha assim, não, pode ficar sossegado aí que eu vou fazer um acordo aqui, que eu esqueci o nome desse acordo, o presidente falou isso, inclusive, também, que vocês vão ser recompensados aí, e o 14 pontos de Wilson, o nome dele, o nome desse acordo, vocês vão ser recompensados, tudo bem. Você vai continuar com a piada do Wilson mesmo, sabendo que ninguém entendeu? quando o Wilson, o presidente Wilson, Woodrow Wilson, o nome dele, já que você quer o nome dele inteiro, ele chegou e apresentou esse documento pra Tríplice Entente, que agora eles eram donos do mundo, né? Inclusive, eles fatiaram a África, fizeram um monte de coisa. Aí eu não sou dono do mundo, mas... Aí eles falaram assim, os pontos da Alemanha a gente vai deixar. Acabou que a Alemanha, falou... A Alemanha continuou fodida. Continua fodida. E como a Tríplice Entente não aceitou esses pontos dele que ajudava a Alemanha, ele falou assim, eu pessoalmente, os Estados Unidos aqui, me disponho a ajudar economicamente vocês. Então eu vou mandar remessas de dinheiro, packs de dinheiro, pra você conseguir reconstruir sua economia. Então foi tipo meio que nas encobertas isso aí. Não foi bem nas encobertas. Ele sozinho fez isso. O que ele não conseguiu foi a Entente, foram vários países, ajudar a Alemanha. Mas ele falou, eu me comprometo, que eu dei a minha palavra que ia ajudar vocês, não consegui com a Entente, mas eu sozinho vou ajudar vocês. Aí tava indo tudo muito bem, tudo muito legal, a Alemanha até que conseguiu, começou a... Isso aí, depois é bem complexo esse tema, mas a Alemanha conseguiu, a indústria dela melhorou, o marco foi valorizado, eu não sei nem se era marco nessa época já. O marco? Não podia ser o João? Então, ou então o Pedro, né? Puta que pariu, que bosta. Cara, só pra fazer uma pergunta, pera aí. Esse negócio da Alemanha, dos Estados Unidos ajudar, é tipo aquela história quando você mora com 15 negros dentro da tua casa e falta esperança, aí você resolve ajudar e ninguém da tua casa quer ajudar, só você ajuda, é isso? Aí você fala, eu tipo ajudo. Isso, a doação é só de um. Entendi. Ele tentou mobilizar pra dar mais dinheiro, porque como ninguém quis, ele foi sozinho. Mas assim, ele, como que eu gostava, agora eu vou meio que, na verdade é quase um outro, a gente já saiu do final, da Primeira Guerra. Então, começando a entrar nos prelúdios da crise de 29. Porque pra poder entender o entreguerra, tem que explicar vários assuntos. Por que chama entreguerra? Porque é entre a Primeira e a Segunda Guerra. Ah, obrigado. Elucidou aí? Agora fez sentido. Então, faz sentido. Vamos explicar o que aconteceu com os Estados Unidos depois da Primeira Guerra. Como o Gabrix falou muito bem, os Estados Unidos, ele só ficava na encolha ali. Vai lá, cara, vai lá, eu te dou esse dinheiro aqui, ó. Mata ele aqui, ó. Vai, cara, que delícia. Imagina os Estados Unidos como... O Jairson. Os Estados Unidos começa, vai lá, cara, que delícia, cara. Mata ele. E ele só entra no final ali da guerra, não se machuca tanto, se entenda como você quiser. E fica bem. Foi só a cabecinha ali. Isso. E aí o que acontece? As potências europeias, sempre, em toda guerra, as potências europeias ficam devastadas. É meio um trick, é um hat trick dos Estados Unidos isso. Elas ficam devastadas e os Estados Unidos falam, não, meus amigos, calma aí. Toma aqui, ó, toma dinheiro pra você reconstruir sua indústria. Toma indústria aqui, ó, toma não, máquina. Do jeito que você tá falando aí, os Estados Unidos é o quê? É o Silvio Santos do país? toma máquina, toma. Pra quem quer dinheiro? Quem imagina? Toma liberdade, guerra, democracia. Imagina o continente europeu em guerra e um país só fornecendo todo o material pra guerra, pra esse continente. Uhum. É os Estados Unidos. E aí a indústria dos Estados Unidos tava... Vai, cara, mata ele, cara. Peraí, só um momento. Lucas, você falou que os Estados Unidos seria tipo o Silvio Santos. O problema é que nos Estados Unidos quem joga aviãozinho é Al-Qaeda. Bin Laden? Aiwa, Osama. Nossa, cara, agora você foi humor negro a 100%. Não dá pra... A 100% Nigga Hilmer. You era 100%. Nossa. Ah, eu vou. Nigga, your joke wasn't funny. Ok, vai. Aí os Estados Unidos ficava mandando o povo brigar. Lá, don't fala, vai, bate 100%. Nele, dá porrada e tal. Eu vou chegar no finalzinho e acabar com briga de galo. Ser eleito o herói dos heróis. Tipo o Thor no segundo filme dele. O povo já tava tudo se destruindo na guerra. Ele baixa e dá porrada no grandão e ganha a guerra. Isso. Tipo isso. Basicamente. O exército alemão assina rendição na cidade francesa de Compiègne. E aí, voltando, né? Os Estados Unidos estavam, vai, cara, mata ele, e só produzindo coisas. E durante a guerra e depois, né? Reconstruindo sempre, as... Sempre. Reconstruindo potência europeia e estourando de indústria e de produção. Enquanto toma Coca-Cola. Enquanto toma Coca-Cola e fuma charuto. E canta America Fuck Yeah, né, cara? E ainda vendendo Fanta pros alemães também, vocês sabem dessa, né? Como não. É que é esse bagulho? Não sabia, não. A Fanta, ela era um produto norte-americano introduzido na economia inimiga. Porque lá na Alemanha eles não tomavam Coca, e pra tomar alguma coisa... Era, se eu não me engano, essa é a história, que a Coca-Cola, todo mundo, obrigatoriamente no mundo, sabe mais... Que é mais que Jesus é Jesus do que Coca-Cola. Não sei se vocês conseguem entender. Mas não, cara. Desculpa. O povo conhece mais Coca-Cola como norte-americano do que não. Jesus ser Jesus. Então, Igor, e como é que funciona assim? Mais ou menos. Então, né, eu tô no processo aqui. Aí, Estados Unidos produzindo muita coisa. Os Estados Unidos tá dando dinheiro. Não, eu já até parou a parte da guerra. Durante a guerra e depois, eles só produzindo. Produção, as indústrias a mil. Aí acontece que uma hora ou outra, lá é Europa, não é Brasil. Se fosse Brasil, a gente ia mamar nas tetas dos Estados Unidos pra sempre. Só que, uma hora a Europa começou a se reerguer. Não, agora a gente tá de boa, não precisa mais mandar nada não, que tá de boa aqui, tá tranquilo, irmão. Eles falaram assim, inclusive. Vamos em mim, tá claro. tô de boa. Os Estados Unidos falam assim, vamos em mim. Compra essa porra. Não, tô de boa, irmão. Não, tô de boa, irmão. Tô livre aqui, encontrei Deus. Vai, não faço essas coisas não. Vai, fuma, cara. Aí a Europa falou, não, tô de boa, tô tranquilo. Aí os Estados Unidos falou assim, ih, fudeu, cara. Mas eles demoraram um pouco pra falar isso. Por quê? Imagina você produzindo muito e sem limite. Não me arrependo de nada, produzindo igual um louco e ganhando muito dinheiro. E também põe na equação aí que que muitos dos homens do seu país saíram do país. São afeminados. Talvez, né? Mas saíram do país. Aí o que o empreendedor faz? Ah, saiu 10 empregados? Bom, não tem importância. Vou pôr uma máquina aqui que substitui 20. Aí ele ainda sai 10, manda mais 10 embora, porque ele tem a máquina agora, que a máquina não come, não descansa, não tem direito trabalhista, não tem CLT, então não tem problema. Máquina é um empregado perfeito. O que você acha disso, Rufus? Ah, eu acho válido. Uma máquina no lugar das pessoas? Vamos promover uma discussão agora humanitária. Você acha que uma máquina pode fazer o trabalho de um humano? Sim. E melhor. Mais rápido, mais barato. Caralho, cara. Olha que o maluco das cartas lá. Mas e se essa porra dessa máquina der problema aí? Hein? Troca, coloca outra máquina. Coloca uma máquina pra construir uma máquina. Isso aí, cara, foi um insulto impossível de aceitar que agrediu o meu orgulho germânico. Cara, pelo contrário, dessa forma, a gente deixa as pessoas pra fazer as coisas que elas realmente precisam fazer e o trabalho braçal deixa pras máquinas. Eu tô enaltecendo a figura humana. Toda o ócio criativo. Porque somos todos gregos aqui. Pra você que não tem problemas com a ideologia greco-romana. Helênica. Gastou o léxico. Senta, mas quando você produz muito e ninguém quer comprar, o que acontece com o teu país? Calma. Não chegou na parte que ninguém quer comprar ainda. É, aconteceu isso. Tô produzindo igual um louco. A Europa fala, não precisa. Aí, opa. Hein? Além também o costume norte-americano, né? Vou vender pra dentro. É, de produzir a mais do que precisa. E, bom, bem lembrado, Gabriel. É, outra coisa também. Com essa alta economia, essa alta quantidade de dinheiro que tinha nos Estados Unidos, eles criaram um perfil. A cultura tem um nome. É o sonho americano. Sonho americano, que todo mundo podia ter tudo. Não, o American Dream, ele é na segunda guerra. Não, então teve um outro. American Way of Life. Que aí é até nos anos 50. Madonna, né? Eles construíram um formato de vida, um perfil. Se caso não tivesse os Estados Unidos não vendesse, não continuasse seu arrecadamento monetário, sua venda, isso ia acabar fudendo a vida de todo mundo, que foi o que realmente aconteceu. Mas é no final da Segunda Guerra o American Dream, não é? Não, mas teve também na primeira. É, na verdade, o Baby Boom. O American Way of Life teve antes. O Baby Boom e aquele American Dream pesado é no final da Segunda, tá certo. Mas voltando, acabou a guerra, os Estados Unidos ganhou, e aí o soldado lá volta pra trabalhar na máquina, na empresa dele, que ele batia cartão e mola todo dia. E era substituído por máquina. Aí ele volta. Segundo o Rufus aí, faz o trabalho melhor do que o humano para deixar o ócio criativo. E aí ele volta lá e vê uma máquina. Oh, meu Deus, aí o patrão fala, não, meu amigo, tá dispensado, não preciso mais de você não. Aí agora você tem menos gente comprando seus produtos, pessoas desempregadas, sem dinheiro para poder movimentar a economia e aquecer ela. Além de devendo, né, também, né? É devendo. Como que é o nome mesmo, Gabriel? Perfil americano naquela época. Eles tinham um perfil de querer comprar. De vida americana lá. É, o estilo de vida americana. Eles tinham aquela a ideia, igual que teve também essa crise pouco tempo atrás. Eles compravam casa, eles queriam ter todos os equipamentos domésticos de última geração e isso acabava sempre dando merda. Então, aí aconteceu isso. Eu sei. Na verdade, vamos fazer uma equação simples. Não, peraí, vamos fazer uma equação simples aqui. Vamos dar um exemplo do liquidificador, tá? Então, eu, pinguim, eu produzo um liquidificador. Esse meu liquidificador eu vendo pra Europa e eu vendo pro meu mercado interno. Agora, uma equação legal. Primeiro, eu enchi de liquidificador pra vender. Gastei dinheiro nisso. Meu comprador, Europa, não quer mais. Meu comprador, Estados Unidos, quase todo, já tem esse liquidificador. E eu não usei nada de novo. E mais, meu comprador que quer comprar isso, está desempregado. Qual que é o resultado dessa equação toda? É você mandar mais pessoas embora, porque você tá vendendo menos e você precisa conter seus gastos. Você tem mais desempregados, com mais pessoas desempregadas, a inflação aumenta. Você tem a economia desaquecida, você tem menos dinheiro rolando, você precisa pagar mais dívidas, você não tem dinheiro, você manda mais pessoas embora, você tem mais desemprego. Ou seja, vocês estão entendendo? É uma balança, que mais ou menos é o que tá acontecendo aqui com o nosso país agora, porque a Volkswagen teve que demitir 800 pessoas. Mas isso não vem ao caso. É uma bola de neve que... Uma verdadeira merda, né? Não tem fim. Na época se faziam coisas como, por exemplo, geladeira e liquidificador pra durar uma vida inteira, né? Antigamente, um liquidificador durava 60 anos e não dava um problema. Agora eu sei que é o American Dream. Fazia um produto de qualidades. O American Way of Life era aquele negócio de sair comprando que nem um desesperado. Ah, eu quero ter o iPod 6 porque Apple é mais e eu preciso ter o mais novo. Que a Apple, cara. Vou trocar o meu sistema operacional pra Yosemite. Mas então, e aí, Igor? Depois então, né, Queiroz? Teve um dia fatídico. Dia fatídico foi no dia 24 de outubro de 1929, apelidado de Quinta-feira Negra. Pessoas diriam que isso foi racista. Mas não foi a gente que deu o nome pra... Mas não foi a gente, então foda-se. Sei lá, cara, esse povo de humanos não tem explicação pra eles. Mas então, que percebendo a desvalorização... Eu não vou ler essa porra. Deu muito problema com as empresas. Tava tudo quebrando ali. Aí o pessoal das ações, né, que já tinha isso naquela época, eles falaram assim... Pessoal, essas empresas aqui, ó, elas não estão dando dinheiro, não. O que que faz? Vende tudo. Só que uma pessoa vender, ok. Só que todo mundo vender ao mesmo tempo, cai muito o valor dos papéis. Mais ou menos o que aconteceu com a nossa querida Petrobras. Aconteceu, não tá acontecendo. Tá acontecendo, a Petrobras tá caindo muito. Vale menos do que o Piraquias já. Deixaram o Ike Batista pobre. Ah, é o LX que fez. Ele se deixou pobre. Foi isso que aconteceu. Todo mundo vendeu, e aí não caiu uma empresa. Caíram... A bolsa de valores dos Estados Unidos caiu. O país quebrou. Esse foi o nível da crise de 29. Despencou forte, né? Despencou bonito, né? É, então... Deu muito. E o problema é que, hoje em dia, se acontece isso, tem um negócio... Eu não sei se o termo técnico é esse. Eu pesquisei, mas não consegui achar. Dá o crash. O que acontece? O sistema, ele detecta, o Rufus sabe falar isso muito bem. Tem muita gente vendendo. Aí o sistema fala assim, não, tem alguma coisa errada. Ele vai e ele se trava. Pra não dar um probleminha igual deu nessa época aí. Probleminha. O sistema, você fala que seria a bolsa. É, a bolsa se auto-fecha, fala assim, ninguém vai vender mais nada. Acabou. Sim. Boa brincadeira. Só que naquela época... Basicamente, pro ouvinte... Não, calma aí. Pro ouvinte que tá ouvindo isso... Não. E não entendeu muito bem o que aconteceu... Ele tá tendo uma experiência extrasensorial aqui. Eu tô cheirando o podcast aqui. Acho que ele não quis nem mais falar. Só pra você saber, existe uma diferença entre pleonasmo vicioso e pleonasmo no sentido de enaltecer o que eu estou falando. Então você fica na tua que não foi vicioso. E pegou ar. Enfim, pro ouvinte que está ouvindo isso... para o ouvinte que está ouvindo isso, se situar, a crise de 29 foi basicamente aquela cena de As Loucuras de Dick e Jane, hora que a empresa onde o Jim Carrey quebra, que todo mundo tá correndo em desespero pra pegar suas coisas e ir embora, porque já era a empresa. Inclusive, nego roubando planta do outro e fudendo tudo. Eu vi esse filme, é muito da hora. Mas então... É basicamente isso que acontece. Naquela época não tinha esse sistema maravilhoso de computação, não tinha nem computador direito. E na direito não tinha computador, ponto. Então não tinha como você fechar o sistema. E aí todo mundo foi vendendo e caiu e quebrou o país. E isso foi... Deu o Ctrl Alt Del, só que não existia. Não existia e falou assim, cara, fudeu muito. E isso foi apelidado de a Grande Depressão. E o que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Mundial? Tem a ver? É, e tudo. Você me pergunta, o que isso tem a ver? O que, que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, Igor? Foda-se os Estados Unidos. Se não pega nos outros países, o que tem a ver? Grande coisa, cara. É, na verdade, a crise de 29 pegou em vários países, inclusive o nosso Brasil, que perdeu café e Getúlio teve que jogar negócio queimar café. Como é que foi isso aí? As Maria Fumaça. É, você não sabia? Maconha, né? É. Não, eu quero que você... Eu tô puxando o gancho, não, entendeu? Então, assim, o Brasil era um grande exportador de café nessa época, né? Porque é um dos ciclos na nossa economia... Nossa, agora eu tô usando o que eu aprendi na história. Um dos ciclos da economia, que foi cana, ouro, café. Ó, o último ciclo foi café. E a gente vendia, tudo bem, assim, tranquilo. Só que o problema é que 90%, quase toda a nossa exportação era pros Estados Unidos. Estados Unidos e... Inglaterra. Inglaterra, mas a Inglaterra continuou comprando, mas pouca coisa. Só que aí os Estados Unidos quebrou, aí o Getúlio olhou e falou assim, não tem como vender. E tem um problema você ter... Fudeu pra caralho, onde é que eu vou enfiar esse café todo, né? Sim, em grãos, assim, na verdade, quase em qualquer produto, mas mais em grãos, é ruim você ter muito estoque, porque se você solta esse estoque todo no mercado, você desvaloriza muito o produto. Então, olhou pra um lado, olhou pro outro e falou assim, vamos queimar esse café todo, então deu um problema. Foi assim. Os cafeicultores, eles precisavam vender, só que não tinha para quem vender. O que aconteceu? O Getúlio, para tomar foi uma forma dele conseguir manter a... Ele comprou o café, é verdade. É, ele comprou todo o café de todos os cafeicultores para fazer... Não, ele comprou isso, e deixou pra não, pouco. É, para a economia não afundar junto com os Estados Unidos. Foi ele comprou todo o café, colocou para ser utilizado na queima das Maria Fumaças. Assim, ele conseguiu gerar ainda... continuar aquecer um pouco a economia, que depois ele incentivou as indústrias a crescerem. Ele tentou tirar as pessoas da roça, do campo, e levar para a cidade para aumentar a indústria, que no caso estava sendo muito mais importante ter pessoas na indústria gerando o próprio comércio interno do que dependendo de um comércio externo, que era toda a economia brasileira, quase. Então as profissões mais rurais, assim, foram meio que esvaziando. É, não é nem por causa disso, é porque, naturalmente, o Getúlio é um industrialista nacionalista. Tanto é que ele é dito, e é verdade, ele é dito como fascista, porque ele é ultranacionalista. Então os lenhadores também perderam todos os empregos. Perderam, cara. E aí, Rufus, como é que foi essa época? Rufus, como seu avô fez pra sobreviver naquela época? Morreu. Rufus foi excluído da Liga das Nações. Não dormi, não. Não, eu fico pensando assim. Você imagina o sofrimento do maquinista, de uma Maria Fumaça, movida a café. Quantas mãozadas de palha não ia ter que dar pra botar fogo na... É, só porra! Meu pai falou, já falou uma vez pra mim, falou que quando era fácil de ver quando a Maria Fumaça tava chegando, que você podia estar do outro lado da cidade, você sabia que ela tava chegando pelo cheiro. Agora eu fiquei curioso, teu pai viveu meu pai falou que o pai dele... Meu pai e o pai dele antes dele. Meu pai que é imortal, inclusive. Aquelas cenas bíblicas, né? Tipo ele assim, trabalhou na... My father, his father before. Eu sou... Quem é você, estrangeiro? Eu sou o Gabriel, filho de Marcos, filho de Antônio antes dele, que foi ferreiro, e o avô antes dele, sabe? And his great grandfather before. Eu sou Troy, filho de Glória. Neto de Troin. Eu não lembro os nomes, mas eu só lembro que é o estilo. Eu fui lenhador. Não vai falar o nome só do assim cara. Meu pai antes de mim. Como o vô dele antes dele. Mas, Igor, mas e a crise? Como é que não foi? Então, a crise deu esse problema nos Estados Unidos e ele teve que parar de mandar dinheiro pra Europa. O exército alemão assina rendição na cidade francesa de Compiègne. We'll be right back. Agora eu vou deixar em holding esse assunto e vou partir pra outro pra poder explicar, pra poder depois fazer um gancho conciliar os dois assuntos. Vamos navegar pela história. Vamos. Tem um cara. Percebo que o Gabriel gosta de história. Vamos pensar, né? Um pouco. Percebo. Ele chama Adolf Hitler. Conhece o poeta e artista. Escultor, tudo mais. Ele era poeta. Ó, presta atenção. Ele era poeta. Ele foi expulso da escola de Belas Artes. Foi a primeira. Será, né? A primeira cidade que ele atacou depois como nazista e tudo mais foi a escola de Belas Artes só pra destruir ela. Entendeu? Peraí. Isso me lembra muito aquele vídeo dos melhores do mundo dos Mohammeds. E aquela maldita lanchonete que dá o troquinho em bala. A gente vai explodir aquela porra. Explodir aquela merda. Puta que pariu. Nossa. Vingativo ele. Eu acho que ele além também dele ter levado um... Regular porque foi expulso. Além também dele ter levado de um fora de uma judia. Ele era apaixonado por uma... judia. É verdade. O povo zoa falando que o motivo dele querer matar todos os judeus é porque ele levou um fora da menina. Você vê até que nível que a friendzone chega. Chega você virar um antissemita... Não, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. O Hitler, ele foi pra escola de Belas Artes lá e eles insultaram... A obra dele. Não, insultaram a obra dele, ferindo o orgulho germânico dele. E eles não conseguiram um insulto absurdo que não pode, como que é? Que feriu o orgulho germânico. Não, mas tem uma parte, é um insulto que não pode ser... Impossível de aceitar. Impossível de aceitar que fere o orgulho germânico. Mas Igor, como que nasceu essa grande lenda aí que o pessoal do Arevercast reverencia? Então, essa foi uma biografia rápida dele. E agora eu vou falar a parte mais já direto, quase direto ao ponto do quando ele se firmou no exército. Ele foi cabo do exército da Bavária durante a Primeira Guerra. Ele era um cara bom, assim, no serviço dele, só que ele nunca passou de cabo. Ele serviu na França e... Lembrando que ele é austríaco mesmo. Ele é austríaco. Ele serviu na França e na Bélgica. E ele era mensageiro. Tanto é que é uma posição perigosa, mensageiro. Tanto é que ele foi ferido num ataque de gás mostarda. E ele ficou semi-cego, não. Ele ficou cego, mas por poucos dias. E depois disso, ele meio que entrou um pouco de coma também. Ele entrou em coma antes da Alemanha perder a guerra, acordou com a Alemanha sendo sodomizada pelo Jailson Mendes. Era isso que eu queria. Era tão simples. Era uma piada tão simples assim, ninguém me ajudou. Mas então, aí ele... Que você tá pensando? Aí ele olhou, e falou assim: não, isso é um insulto impossível de aceitar que fere meu orgulho germânico. Não, aí ele começou a bolar esse sentimento e ele achava que era culpa dos judeus. Que ele é aqueles caras que tem o Illuminati e a nova ordem mundial. Ele é um tipo de Rufus, então ele pega ar rápido. E aí, eu quero dar um pause aqui e propor um momento de reflexão. O que teria acontecido com os judeus se a judia lá que Hitler queria comer tivesse pegado ele? Será que os judeus não teriam morrido? Não sei. Okay. O povo brinca falando que o motivo dele querer matar judeus é por causa que... A língua ruim fala, né? As más línguas. Não, mas então, o Hitler acordou e falou: não, isso fere meu orgulho germânico, impossível de aceitar, então. E aí ele começou a bolar um pensamento assim. Acontece que, eu já falei que o exército alemão, ele foi reduzido a 100 mil homens e ele deu um jeito de conseguir ficar no exército. Só que ele foi realocado para uma unidade de estudos sobre... Era um coletivo de estudos, olha aí. A Alemanha perdeu a guerra. Quais as razões? Era esse o estudo dele. Ele começou a estudar tudo. Oh, ok. Sistema tático. Por que a Alemanha perdeu a guerra, o que aconteceu com ela. Ok. Aí depois o exército pediu para ele ficar de olho num partido que tava nascendo. Um partido chamado DAP, que é o Partido dos Trabalhadores Alemães. Partido dos Trabalhadores? Alemães. É o PT dos alemães. Mas pior que era mesmo. Dos alemães. Isso, dos alemães. Era Deutsche Arbeiter Partei. Eu tô travado porque foi muito feio falar alemão. Mandou ele ficar de olho lá nesses caras aí. Também, né, parte dos trabalhadores, o alemão já falou assim: fica de olho. Aí o Hitler foi lá, ficou de olho, só que ele falou assim: nossa, é massa mesmo esse partido, hein? Da hora isso aqui. Ele começou a gostar do partido. Aí ele falou assim: vai, cara, mano. Ai, cara, que delícia. Não, ele falou assim: não, é massa mesmo isso aqui, hein? É da hora. Foi, continuou. Só que não era proibido ele teve que se filiar ao partido pra poder assistir as reuniões. Só que ele fazia os reportes dele lá. E tem um negócio que é legal. Ele começou a dar contribuição pro partido. Então, ideia. Começou a dar da ideia, mas não era ideia errada. E aí, começou a dar ideias pro partido. E uma das ideias que ele deu foi que o partido ele deveria começar no número 500 de filiação, pra parecer que era maior do que era. Então, tipo, a primeira pessoa tinha o número 500, a segunda 501, e o número dele era o 555. É, isso. Quase 5 sextos de besta. Uma curiosidade. Dissimulado. Dissimulado esse filho da puta. Dissimulado. E ele conheceu um pessoal lá, que é o... que eu deveria até ter pego o nome deles pra falar. Que é a... que depois foi virar a grande... a alta cúpula do partido nazista. Só que esse pessoal nessa época aí era tudo PT mesmo, MST, sabe? Sim, eles eram articulados, eles eram carismáticos, só que eles não eram intelectuais, eles não eram, ó, eu não tenho problema com idiomas. Eles não eram assim, só que eles eram articulados, só que não era o cara intelectual. O Hitler mesmo, ele não era um intelectual, ele era um cara ok, foi na escola, tudo, mas não era o... entendeu? Ó, e aí? Ele começou a dar ideia pros caras? Começou a dar ideia até que ele falou assim, ah, vamos mudar o nome do partido? Vamos colocar o nome desse partido de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o nazis alguma coisa, que nazismo que a gente aportuguesou, nazi, é uma corruptela do nome do partido, que é nazi alguma coisa. Não, você falou o quê? Ele é o quê? Corruptela? É? Um momento, Aurélio. Gabrix, por favor, defina pra gente o que é corruptela. Segundo o nosso pai dos burros, corruptela é a deformação de palavras, originada pela má compreensão, audição ou rápida visualização, gerando baixa memorização gramatical da mesma. Algo como assimilar o significado de uma palavra sem prestar muita atenção à sua casca gráfica, ou seja, do modo como ela é materializada em caracteres. É o que acontece muito comigo. É tipo não saber ler. É tipo a escrita do Rufo sem o corretor ortográfico, né? É uma grande corruptela. E o nome correto é Nacional Socialismos. Daí, e aí? E isso era o partido. Aí eles começaram a desenvolver esse pensamento de falar, não, isso tá errado, a Alemanha perdeu, mas ela foi massacrada, isso feriu o nosso orgulho germânico. Vamos mudar essa situação aí. Até que ele juntou uma galera lá e eles faziam essas reuniões em uma cervejaria, em Munique. Ele falou assim... Ô Igor. Oi. Peraí, você falou que você não lembrava o nome do grupo que ele criou lá, os amigos dele? Skutstaffel. Não, essa é a SS. Não, essa é a SS, isso aí eu sei. Eu não lembro o nome do pessoal. Eu sei que tinha o Eckhart. Tinha o Eckhart. Não, meu. Tá. Isso não vai ter corte, não. Se eu ficar, vai. Vai que tá em jogo muita coisa aí. Eu sei que tinha o Eckhart, tinha o Himmler, tinha o Hitler, lógico, né, que tinha. Mas eu não lembro todo mundo. O Eckhart era um cara bem doido, assim. Ele, inclusive, o Vítreo e aquele bagulho meio místico, é ele que colocou. Então, mas aí começa o nazismo a partir daí. Pescoço e amendoim, cabeleira, jeca e dedão de velho. São os outros integrantes da SS. Trapizomba, o alicate, o foguete, tem todos esses caras. O marreta tem também. Tio Bill e o Pio. Voltando, eles colocaram esse... junto dessa galera, é o famoso Pilch da cervejaria, que foi onde ele decidiu dar um golpe de Estado. Ele e essa galera toda aí, o Bill, o Alicate e o Marreta, quiseram dar um golpe de Estado. Só eles. Só que, obviamente, que não deu certo, porque estavam tudo cachaçado, tudo louco, não deu certo. Foi na cervejaria, né? Foi desmantelado. Aí o Hitler foi preso. E assim, é um golpe de Estado, era pra ele ser morto, só que o cara tinha uma lábia tão grande que ele conseguiu baixar pra um ano, se eu não me engano, um ano ou três meses, um negócio assim, a prisão dele, o tempo de pena lá que ele tinha que cumprir. O cara saiu de ser morto pra só, acho que, 3 meses, 1 ano de prisão. E durante essa prisão... E o detalhe maior, do jeito que ele saiu, ele era tão bom de lábia que ele foi considerado relativamente inofensivo. Ele queria dar um golpe de Estado e foi considerado quase que inofensivo. Olha que bonito. Então. Legal isso, né? Durante essa prisão dele, ele escreveu o Mein Kampf, que é o livro... Oi? Minha Luta. Minha Luta, Minha Luta, que é onde ele cunha os ideais antissemitas e o que, que a Alemanha tem que fazer pra poder se reerguer. É onde ele... É o tratado do nazismo, basicamente, que ele fala do expansionismo, do ultranacionalismo, descoberta e da volta a uma origem germânica que eles tinham perdido e eles precisavam encontrar a raça superior, que eram os arianos. Ele é bem viajado. Aí misturou o panel dos ribeirinhos. O exército alemão assina rendição na cidade francesa de Compiègne. Nation in despair. One man seeking reasons everywhere. Growing hate and anger. Quando a Alemanha tava com uma economia boa, ninguém se importava. Ah, a gente tá bem, deixa esse maluco pra lá, o que esse cara tá falando? Cheirado aí, né? Só que aí deu a crise, a Alemanha começou a perder dinheiro, aí o cara falou assim, tá vendo? Eu avisei, a gente tá perdendo dinheiro, a gente tá em crise, a Alemanha realmente foi humilhada no tratado. E aí acontece que naquela época tinha um negócio ruim que surgiu, chamado comunismo. E um pouco antes, mais ou menos ali em 17, a Rússia também tava bem ruim, muito ruim mesmo. E aí o que aconteceu? Foi lá tava o Lenin... tava acabando a vodka. A Stolichnaya não tava mais em produção. Aí o Lenin foi lá e deu um golpe comunista. E aí o que que o Hitler começou a espalhar? Ó, a gente tá com a economia ruim, vão vir os vermelhos lá, vão dar um golpe na gente, ó. Tem que evitar desse pessoal vir aqui. Aí o pessoal começou a comprar essa ideia dele. Falou, não, é verdade, eu acho que esses caras vão vir aqui dar um golpe comunista. Aí ele falou assim, não, tá vendo? Ó, vai acontecer isso aí mesmo, hein, cara. Aí o pessoal falou, nossa, vai mesmo, hein. O que, que a gente pode fazer pra poder mudar? Ele falou, não, dá um dinheiro aqui pra gente, e a gente vai fazer uns negócios aí. É, você já ouviu falar na iniciativa... Nazismo? Nossa, os caras fazem parecer piada, não é isso? É. A iniciativa Hill. Aí, olha o que aconteceu. Tava lá os comunistas fazendo passe errado. Vai, Dio, vai, entendeu? Essas coisas assim. É, vamos fazer greve. Aí o Hitler... Não vai ter Copa. É, não vai ter Copa, fazendo essas coisas assim. Vai ter Nevercast. Aí sabe aquela cena do Alto da Compadecida? Fala, galera! Vamos fazer uma passeada! Pessoal, aí... assim, só um minuto de... O Rufus morreu há muito tempo atrás. Vou tirar ele da seu conversa, pai, então. Antes dele. E aí, seu avô antes do seu pai. O que aconteceu com o pessoal do Planemercast? Tava fazendo manifestação lá. Quem é que já viu o Alto da Compadecida? E todo mundo. Todo mundo. Tem uma cena que... Não é o João Grilo, é o Celton Mello. Ele tá com... Ele vai espreitar o Chicó. Ele vai amoitar alguém lá, vai espreitar. E ele tá com um porrete atrás das costas. Ele vai chegando perto, assim, só que porrete escondido. Na hora que ele chega perto, ele dá uma paulada, pega de surpresa. É aquilo lá que acontecia com o que os nazistas faziam. Eles chegavam perto, assim, e batiam muito no pessoal que tava fazendo manifestação. O pessoal que dava dinheiro e alguns partidos falavam, não, é isso aí mesmo, tem que bater. Só que aí o Hitler, ele criou justamente a SS, que é a tropa de choque. Que tinha o Trabizomba, tinha o Alicate, o Marreta. E aí o pessoal começou a falar assim, acho que esses caras são um pouco violentos, hein? Eles são meio agressivos. Ficou chamada Marreta. Marreta, Alicate, Cartucheiro, nome dos três. Trabizomba. E o quarto é o Trabizomba. Não é agressivo, não. Não se esqueça do Bill. Mói osso, quebra, racha cuca. Tripa aí... seca, quase nada. Isso. Aí fala assim, esses caras são um pouco violentos, hein? Não foi muito legal a gente ter dado ideia neles, não. Falaram assim, inclusive. Essa foi uma ideia aí, errada. É, né? Então, mas eu acho que a gente precisava dar uma olhada aí. Como é que o Adolfo subiu ao poder junto com o Trapizomba, com esse povo aí? Então... Só que aí começou a ficar tão ruim a situação da Alemanha que aí eles tentaram ser eleitos, não conseguiram. Eles foram... Foi em 31 eles tentaram ser eleitos e não deram certo. Mas aí a Alemanha entrou numa crise muito ruim. Por que isso? Uma bola de neve vai começando, né? Aí em 33 eles se elegeram, foram eleitos. O Partido Nazista foi um partido ok, foi eleito. Tinha várias cadeiras lá no hashtag. Ah, pá. Lembrei. Em 31, acho que foi 31, eles tentaram ser eleitos e não conseguiram. Próximo de 33, o hashtag, que não é o símbolo da cerquilha, ele pegou fogo. E aí o Hitler falou, aí ó, fazendo merda aí, ó o MST tacando fogo nas coisas, que é o parlamento. movimento alemão, hashtag. Ele falou assim, não, se a gente não tiver no poder, você sabe como é que a gente trata esses caras, né? Tem aqui meu amigo Rachacuca que não me deixa mentir. Ah, velho, essa piada ainda. É, então, aí ele falou assim, não, o pessoal não falou, acho que esses caras, vamos eleger eles que eles vão dar um jeito no pessoal aqui comunista, que o medo era o comunismo nessa época aí. Todos os países tinham medo, né? Ele falou, não. Tipo, não acontece hoje, o medo é o PT. Na verdade não acontece, né? Porque 12 anos é um tempo grande, né? Em 33 houve a eleição, o Partido Nazista foi eleito e Hitler, ele foi nomeado chanceler pelo Hindenburg. Aconteceu que o Hindenburg era o presidente, que o Hindenburg era um ex-general prussiano, era um cara bom na guerra. E bom de guerra. Good of War. Ele é Good of War. Não, mas o detalhe é, ele fez isso pra não deixar o Hitler como presidente, né? Não. Pra tentar falar, não vou deixar você de presidente. Não, porque ele era presidente. Você não, se você é o presidente, você vai falar, meu amigo, pode virar presidente no meu lugar. Não, ele era presidente. Não, é. E ele foi nomeado chanceler porque ele foi eleito. E ele era um cara firmeza na... Assim, ele não era um cara firmeza, vai pegar meio mal. Mas ele tinha uma dialética e um discurso muito bom. Então ele convencia as pessoas. Não, Hitler era um cara firmezão, né? É, gente boa. Mas, é, e aí, parceiro aí de cerveja. Foi eleito chanceler. Acontece que o Hindenburg morre. E ele fala, opa, é agora. Tomar o poder. E aí ele se elege, ele sozinho se elege Führer, que é o grande líder. E aí ele muda, ele dissolve a República de Neymar e cria o Terceiro Reich. E aí é tema para um outro programa. Por quê? Depois disso vem a Segunda Guerra Mundial? Ah, depois já começa a Segunda Guerra, né? Bom, mas nesse período entre guerras você vê que as coisas são tanto quanto diferentes do que a gente pensa, né? Não é bem simples assim. É, não é um... Do nada cresce o Hitler. O Hitler não é um cara que... Foi invocado do demônio. Bom, ele foi invocado do demônio, ele só não apareceu de uma vez. Eu só fiquei com uma dúvida. Você falou da crise de 29, mas, afinal de contas, quando e como acabou a crise de 29? Porque eu fiquei nessa dúvida agora. Então, como é que deu jeito? É verdade, esqueci de falar isso, né? A crise de 29, ela acabou em 33, porque o Roosevelt, ele fez o New Deal, que era um plano econômico que ele insistia e era baseado no controle dos preços e na produção das indústrias e da fazenda pelo Estado. O Adam Smith, ele trouxe a economia pra dentro do governo. É, porque assim, o Adam Smith, ele pregava que o governo não pode pôr a mão na economia, porque a mão invisível, ela regula tudo. Mas aí o Roosevelt, ele foi lá e pôs a mão no, na economia e acabou ajudando os Estados Unidos. Ele tinha, eu acho que era ele que tinha uma política do pau, que ele batia nas coisas lá, com um negócio assim, eu posso estar errado. O pau que batia? Oi, como é que é? Eu não tô lembrando. Eita, cão. Big Stick, não, mas... O Rufus ressuscitou. É um negócio do Big Stick lá, mas eu não sei se tem a ver com isso. Eu não precisei tão a fundo e me acabou. Não, a gente tá falando de Roosevelt, não de Kid Bengala. Mas acho que o Big Stick é dele, sim. Bom, mas eu acho que com um pau gigante, isso é um insulto impossível de aceitar e que fere meu orgulho germano. Vai ser uma camisa isso, né? Tem que ser. Bom, mas eu acho que com essas informações a gente pode encerrar esse episódio sobre entreguerras, né, Igor? Foi um episódio até grande, né? A gente conseguiu passar bastante conteúdo. É um episódio informativo, né, Igor? Também, de certa parte também ele pode se considerar como o episódio 1, né? Com certeza, mais pra frente, a gente vai dar continuidade da história. É, esse é o prólogo da Segunda Guerra Mundial. É o nascimento do Hitler aí, o pessoal saber o que aconteceu. Como é, ele não foi... Só falar uma coisa, né? O quê? A ascensão do Hitler. O Hitler chegou ao poder da Alemanha em 1933, ano no qual acaba a crise de 29. E a crise de 29 foi resolvida em 1933 também. Uma grande coincidência do destino, mas eu não acredito em coincidências. Eu acho assim, eu acho que esse... Ah, igual a história também que o Adolf Hitler morreu no dia que o Chuck Norris nasceu. O cara, a primeira coisa que ele faz é matar o Hitler, porra! Nesse episódio, a gente serviu pra gente entender que não foi o senhor Capetone que veio lá e... Pá, nasce Hitler, porra. Shazam. É assim. Você tem que entender que as medidas... Situações extremas requerem medidas extremas. E a medida extrema foi o que aconteceu com a Alemanha. É, se a gente não tá justificando ele ter matado 6 milhões de judeus. Não tô longe de mim, isso aí é mais pro Capeton. Mas é assim... Acho que com essas informações a gente pode encerrar a nossa discussão aqui, né, Igor? É, se você entender a história, você vai ver que o cara... É complicado a gente falar disso, que tem muita gente exaltada. Mas na cabeça dele... Ele teve um motivo. Ele não veio do inferno e fez tudo isso. Mas gente... ele teve um motivo. Então, na cabeça dele. Algumas. É, o acordo que era impossível de ser aceitado e que feria o orgulho germânico dele. Realmente. É isso. Eu vou usar essa frase na minha vida, velho. Eu vou, passei a usar também. Mas é isso, é um período... Acho que deu um pouco de problema no mundo aí, mas ele começou a moldar o século XX. Dizem que o século só começa com grandes guerras, né? Então, começou com a primeira, mas a primeira não acabou. Começou com a segunda, aí a segunda não acabou. Aí veio a Guerra da Coreia, do Vietnã, e acabou. Aí sossegou. É a Guerra Fria total, né? É, mas aí não veio, mas acho que deu pra gente passar um pouco de informação, parte 1 ainda, daqui uns tempos a gente faz a parte 2 da Segunda Guerra. E aí, eu não sei se o ouvinte percebeu, mas a gente tá fazendo aí uma quina de materiais de escola, né, Igor? Materiais didáticos, fizemos o programa da matemática, que vocês já devem ter ouvido, ficou muito bom, como tivemos matemáticos aqui que simplificaram e enalteceram as exatas. Temos agora o programa de história, que eu pude colocar pra fora todo o conhecimento que eu estudei tanto pra nada, mas olha aí, fiz um podcast sobre história. Os novos baianos, né? Os novos baianos, que eu estudei humanos aí com o pessoal da Tropicália. Semana de 22, o Caetano Veloso tava 22, lá também. 22, é porque eu tô na crise de 29 ainda, então já... É, então, eu consegui falar sem pesquisar quase nada, porque eu sou... Não, tem que pesquisar, sim. Mas é... Bom, se a gente já revelou o tema, vocês aguardem mais quinas sobre materiais aí, os seus temas preferidos do estudo. Telecurso 2000. Agora é hora da revisão. Não. O Marcelo Taz aparece aqui. Né? Eu ia falar isso agora. Então vai lá, Igor. Dá se uma liga aí, que é hora da revisão. Meu nome é Igor e... Uma pessoa não faz nada sozinha. Ela precisa do apoio da sua nação ou do seu povo para realizar algo. Estou repetindo uma frase, mas isso é um aviso e um alerta. Adeus, ouvintes. Eu sou o Queiroz, o amigo matemático de sempre. Toma cuidado para você não insultar. De uma não forma causar, que não é possível. De uma forma impossível ferir. De aceitar e ferir o orgulho germânico de um outrem. Outrem. Ouvintes, eu sou Gabs. Esse foi mais um ConspiraCast. E se uma mina te deixar na friendzone, não destrua todo o povo e raça. Dela. Boa noite, ouvintes. Aqui é o Rufus. E apesar de eu viver no presente, o passado não pode ser ignorado. Mesmo se você estiver com sono pra caralho. Eu tava falando sobre a tua descendência, cara, quando você apagou. Tava falando que você era lenhador e o seu pai antes de você, e o seu avô antes dele, e o seu bisavô antes do seu avô. É, tô comentando. É que você não viu. E o seu tetra, você... Foi zumbi dos palmares. Quando você ouviu o teu podcast, você vai entender. Quando eu escutar o meu podcast. É, aí você vai comer um churtoa enquanto você mexe no computador com CH. Ai, aí você vai ouvir a gente. A gente. Junto. Do FBI. Ouvintes, aqui é a minha despedida. Eu só tenho uma coisa pra falar. War, it's fantastic. Inglês. Cara, o cara em espanhol. O cara foi falar. Inglês, espanhol. Nenhum de nós sabe. Você esqueceu de falar o tema do próximo programa. O tema do próximo programa vai ser esse aqui, né? A gente nunca mais fez esse tipo de piada, né? A gente já cresceu e parou. A gente já ficou maturo. Pô, não, por vai que vocês vão pro meio da merda, sabe? Vocês podem tomar no cu. Ó, isso que você falou aí. O que você falou, Gabriel? O que você falou, Gabriel? Ah, vai, Felipe, seu orgulho germânico, a puta que pariu. Ah, tu fica me chamando de cara.